voo entre os prédios e assobia. No termômetro mais ou menos uns 10. Noite fria, enfrentando meu algoz no revés. Quem diria, o beijo dela era doce, mas mesmo assim doía. Lá fora o vento voa entre os prédios e assobia. No termômetro mais ou menos uns 10. Noite fria, enfrentando meu algoz no revés. Quem diria, o beijo dela era doce, mas mesmo assim doía. Eu e ela na sua janela, me lembro bem. Noite fria, bela noite, ao som de Jorge Ben. Quero te levar pro céu, meu bem, ir mais além. Te ofereço o infinito, se você disser que vem. Ponho fé no que acredito, acredite, quero o seu bem. Três fininho, Mastercard e uns beats. O que convém, que não convém, que Deus me dê apetite. E tudo bem, porque quando eu tô com você, minha alma fica zen. Você é minha vida, meu sol, tudo que eu quero. Me faz cada dia melhor nesse mundo paralelo. Por você eu buscaria a mais linda estrela pra enfeitar o seu sorriso. Aonde quer que esteja, no mundão, uma oração. Tá só já que nos proteja. Na noite fria, um edredom. E a você, amor, peço só pra que me aqueça. Vem, vem. Lá fora o vento voa entre os prédios e assobia. No termômetro mais ou menos uns 10. Noite fria, enfrentando meu algoz no revés. Quem diria, o beijo dela era doce, mas mesmo assim doía. Lá fora o vento voa entre os prédios e assobia. No termômetro mais ou menos uns 10. Noite fria, enfrentando meu algoz no revés. Quem diria, o beijo dela era doce, mas mesmo assim doía. E nesse vai e vem, fico louco com seu olhar. Cor de mel, me dá água na boca só de imaginar. Doce papel, amargo fel pra se protagonizar. E quantos vagabundos não queria o meu lugar. Doce veneno, em suas curvas me perco, em sorriso vou te encontrar. Enlouqueço por esse talento que só você sabe dar. Entre sussurros e gemidos chegou a hora H. Impressionante é como tudo se encaixa no seu devido lugar. Eu sou seu, você é minha. Nesse momento de ternura na pele exalo amor, sentimento que não permuta. Mil fitas que vem na mente após o Kama Sutra. Lá fora um vento intenso, aqui dentro ela sussurra. Eternizamos o momento com a Xandão, a luz da lua. Te ofereço esse som, amor, vem, escuta. Que essa daqui, ó, é toda sua, pra você. Lá fora o vento voa entre os prédios e assobia. No termômetro mais ou menos uns 10. Noite fria, enfrentando meu algoz no revés. Quem diria, o beijo dela era doce, mas mesmo assim doía. Lá fora o vento voa entre os prédios e assobia. No termômetro mais ou menos uns 10. Noite fria, enfrentando meu algoz no revés. Quem diria, o beijo dela era doce, mas mesmo assim doía. Lá fora o vento voa entre os prédios, assobia. No termômetro mais ou menos uns 10. Enfrentando meu algoz no revés.